717, cópia. Cópia, 717. Galeão 340, Apesulo 10, Smart, Lúvito, Barbacena, pós conforme. Decolada 10, direita, da Eule da Bride. 1208, 5433. 40 aprovado. Afirmativo, chame para a puxa, senhor. Objeto 6749, 93 a bordo, 4 horas, alterna com o pitch, pronto para o táxi. Ponto de espera, chama pronto, 1019 o ajuste. Ponto de espera, chama pronto, 1019 o ajuste, 6749. Cópia 5898, autorizado 340 para Confins. Apesulo 10, Bridge, Apesulo no 6. A saída será da Euleda Bridge, com curva direita. 120.8, 5434. Correto, chamo pronto. Autorizado, aliás, decolar a pista 10, 130 graus, 14 nós, 6749. Objeto 6749. Olho Salvador, bom dia, objeto 6749, cruzando 1500 pés, solicita proa de Dael e liberação de velocidade. B6749, contato radar na decolagem, surva 340, prossiga direto Leda, Estou vigilante. 340, direto Leda. Libera a velocidade abaixo do 100. Autorizado, chame táxi. Iniciar chame táxi. Táxi L5898 com 1-2-1 a bordo, 3 horas e 5, alternando Guarulhos. 5898 está livre até através de portão 5, aguardando companhia iniciar táxi. Entre táxi até o, através de portão 5, aguardando companhia para iniciar táxi L5898. né, com motor 36 a bordo, 3 horas e 40 minutos por fim. Até o ponto de espera, 1020 ajuste, chame pronto para decolagem. O 5898 está livre até o ponto de espera via Índia. Ponto de espera via Índia, não é de 5898. Confere 6749, chame o centro Recife 1251, na alterna 13325. Recife 1251, na alterna 13325, 6749. Autorizado ali a decolar pista 10, 130 graus, 14 nós. Companhia Lima tem. Decolou 5797 ao 08, no 208. 208. 3 bom, 7 contato, radar na decolagem, tubo 340, saída da L. 340, poderia ir para está livre. Lito, Lito está livre também, o 67. 5 Agora 5898, 130 com 15. Oito aos 1-1-1-2-0-8. 1-2-0-8, controle Salvador, controle Salvador, 5898, cruzando agora 1.800 pés, decolou de Salvador. Web 5898, contato, radar de decolagem, suba ao 340, saída da EL. Sobe 340, na saída da EL, Web 5898. 57 no 7, chame agora o centro Recife no 251, no Alterra na 3325. Recife 251 no 3325 no 717, OS. Controle em 1208. Controle em 1208, gol 995. Salvador, bom dia, gol 995. 995, boa, sem identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, o altímetro no 020. 5898, chame agora o centro Recife no 251, no alterno 3325. 251 3325, confirma? Afirmativo, novo. Obrigado, bom dia, boa semana.